fazer você feliz. Eu te eduquei, não tinha dinheiro, mas a minha parte eu sei que eu fiz. Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei, a minha parte eu sei que eu fiz. Sabe quanto eu pra fazer você? Eu te eduquei. Oh, oh, oh. A minha parte eu sei. Meu Deus, eu sei que eu fiz.